coordenar com o Recife, que tá uma proa mais à frente como Pumbave? Aguarde. Sete 5, 11 pista que decola. A possibilidade do passageiro 2222 voar toque devido a informações? Tá livre. Voa no toque, passageiro 2222, beta. O Rio 5974 autorizado por base. Por base, muito grato, senhorita. 5974. Estabilizado, LF, o azul 4235. Afirmo, repasse estabilizado. Chama lá, estabilizado 4235. A 4738, por 290 por 12 milhas. 4738, após voar Cogbo. Após voar Cogbo. 340, nível autorizado. Via Pozulo 10, Pudave e Pozulo 16. Aposte aí conforme a rota. Decola da pista 17, primeira curva à direita. Na saída Salvo 1, Leda, Motiva. 120, decimal 8, controle Salvador, 5110 no transponder. Após o Pozulo 10, Pudave, após Pudave, Pozulo 16, conforme a rota. Chame para o acionamento do Mauro Star, o Patatão, o Michael Juliette Charles. Senhores, chame para o Paco. Você tem a ver a autonomia e alternativa? Estabilizado na parede de dunas. PDS 2000, autorizado dunas, autorizado LF, reportará estabilizado na parede de dunas, 1273. Estado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 9 nós, pistão molhado. Gente, nível de pouso na 10, resultado 265. Secundária, por favor. 1251, bom voo. 283, 1251 secundário com Recife, muito bom serviço, boa noite. 4738, chamo Centro Recife, frequência 1245, alterno 2685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, até 4738. Passarela 2222, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, autorizado elétrico 3, reporte estabilizado. descendo para 2000 pés, 1-0 no meio, autorizado LX e LS X-Ray, reportar estabilizado, passarela do 2222. Seremia 074, aciona a identificação para 3000 pés, ajusta 1-0 no meio, voa direto e TAP com high speed. High speed 3000, eu me identifico na prioridade. 074. Nós estabilizamos o 27 na 3. 27 no 3, torre 1 no 895. Torre no 895, ajuda 7 no 6. 4235 no solo, aos 31, libera a direita. Taxi via Alfa, Juliette, para Portão 01 na minha escuta. Alfa, Juliette, Portão 01 na minha escuta, azul, cadê você? Aciona a identificação, desça. E chegada Bonfi para 4000 pés, ajuste 1-0 no meio. Tem restrições de velocidade. Tem restrições, descendo. 1-0 no meio, agitado. Bonfi 4 pés, gol 93. Cruzando 230 para 1-5-0. Azul 5127, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, reduza para 250 nós, chegada a Bomé de Ouro. 250, desce para... só aproximando 150. Afirmativo. 13, no solo as 36. Se é que vier essa quilo, para o pátio 3, posição 04 Lima, mandando a minha escuta. 7 via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 04 Lima, na sua escuta, azul 27. Devido às formações que estão sendo agitadas, estão aqui. 0747. Bilo, aguarde cópia, prepare a saída Arbor 1 no Elefa. Sente, na sua escuta para cópia, Arbor 1 no Elefa, passarela 2238. Voo 972, eu tinha uma identificação, desça para o nível voo 060, via chegada com a MED 1, no recepção 250 nós. Via com a MED 1, recepção 250 nós, S-Família 1000, localizador, passarela 2222. Passarela 2222, chama a torre 1 no 895. 1895-2222, boa. Oi Salvador, muito boa noite, passarela 2222, localizador, tá 1-0. Como 888, seguindo desceu a esquerda para 190, essa formação. 1888, ciente, porém vai manter por quantas milhas? Mais. Vai mais 10 milhas após uma voadora paralelamente com o 1888. O 1888 tem condições de voar pelo após? Afirmativo. O 1888 após desvios voa pelo. Após desvios voa pelo com o 1888. O 1888 reduza para 2209. 2209 com o 1888. Eu passo e chamo na Tatatara Ingresso. 2228, copia? Pronto pra cópia, 2228. Alô, para conquista, 180 nível autorizado, via rádio do plano de voo, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, Elefa. Rafael Elefa segue desse porto aéreo com a sala rota. 1-2-0 do sinal 8-4-3 e 5-1-6-0 do 3-4. Autorizado, conquista nível 8-0 conforme a rota do plano, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída Arbor 1, Elefa, depois volta ao ar conforme a rota do plano. Controle em Salvador, 1-2-0 do sinal 8, transponder 5-1-6-0. Correto, chame para pushback e acionamento. Para funcionamento, passaria 2-2-2. Azul 4062, adiciona a identificação, desça via BOMED 1 para o nível de voo 070, reduza para 250 nós, número 5 na aproximação. Iniciando a redução, número 5, ele é confirmado, autorizado até desse dia? Até 070. 070, obrigado. O Chanel 6074 intercepta nessa proa, já tem condições de voar dona. Voar dona, senhorita, está autorizado. 074, voa Duna, desce para 2000 pés, autorizado Electric Stray, reporte estabilizado. Duna 2000 e Electric Stray vai reportar estabilizado, 0074. No céu das quatro anos, libera a direita, táxi de Alva, Kilo, Cátio 3, na minha escuta. Poderia confirmar, querido? Libera a direita, táxi de Alva, Kilo, Cátio 3, na minha escuta, o parceiro 2222. Pela Alva, Kilo, Cátio 3, parceiro 2222. Então, 3398, aciona a identificação, desça via chegada ao médio para o nível de voo 080, número 612 na aproximação, reduza para 2509. 2509, Zebo Médio 1, aciona para o 080, Alta 3398. Azul 5127, reduza para 2109. Reduzindo 2127. Aguarde 4, para Guarulhos. É, pode estar Guarulhos. Estou no 098, está na posição 07, cópia São Gonçalo, 102 aqui. Tente número 24, aguarde. Aguarda. Então, eu passaria 2222, pronto para puxa estacionamento. Autorizado, deixando para o táxi. Tomar a táxi, 2222. Passando o Mike Gilet Charlie, autorizado de colagem pistão 7, o vento 190 graus, 9 nós. Patango, Mike, Juliet, Charlie, decolou as 4-4, chame o controle no 20-8, bom voo. 208, boa noite. Sul 5127, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0 no 0, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 0 no 0, azul 527. Plano 888, autoatualizado, procedimento para o 0 no 0. Plano 888, desça para 3000 pés, aguarde. 3000 pés, aguardando, plano 888. Azul 5127, reduza para 2009, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. Está na 395, desce para 4.10, azul 5.127. Salvador, boa noite, o Patatango, Mike Juliette Charlie decolou, Sango 1. Mike Juliette Charlie, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, o Mike Juliette Charlie. 972, reduza para 2109. 009, 972. Azul 4062, reduza 2209. Para 2209, 4062. Pronto. Tiva Guardi, cota número 2, o 098. Somos os chás. Ah, Sérgio, poderia confirmar a saída prevista para Natal? Tivo, Tuca, 3, é só de par. 109. 209, confirme. Relativo. 1888, mantenha 2009 até próximo marcador externo, desça para 2000 pés, ajustando 0 no meio. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Afirmativo, até 209, 2000 pés, 0 no meio, para estabilizado, boa noite, 888. Bárbaro, Marge Jet Charlie solicita desvio para o 150 por 15 milhas. Marge Jet Charlie, centro do desvio, reporta retornando a rota. Vai reportar. Curva um pouquinho à direita. Ficou 27, desça para 3 mil pés, autorizado a interceptar o curso do localizador. Reporta estabilizado. 3.000 e Fábio estabilizado, azul 572. Gol 972, pode continuar a descida? Gol 972, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 no 6, retração para sequenciamento, curva esquerda para 0 no 0, limite ao localizador. Esquerda 10, limite para o localizador, desce para 45. Fechando a 674, chama a torre 1 no 895. 895, boa. Azul 527, desça para 2 mil pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Tamará, azul 527. 274, me escuta? Não, você escuta, boa noite. Final estabilizado, visual com campo. Autorizado por 10, vento, 190 graus, 9 mais. 190 com 9, autorizado por 6074. 2500 no cupê? Comandou Guarulhos, 320 em motorizado, vento volume 0, Taubaté, decolada 1-0, primeira curva à direita na saída São João, Lima, Nótiva, 1-2-0-8, controle Salvador, 5-1-3-4 no transporte, agora estamos para o cotejamento, 5-0-0-1. Salvador 2-0-8, segue o táxi. Via parte principal, chega o próximo ponto de espera da pista 1-0, que nega 1-0 no meio, passarinho 2-2-2-8. Entrando o táxi, parando o ponto de espera da 1-0, passarinho 2-2-2-8. Corre, chegou no 354. 1-1-3-5-4. Aguarde o caminho para Aracaju. Guarda. Salvador, boa noite, chegou no 888, ele é pista 1-0. 1-1-8-8-8, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, boa noite, 88. 25-0-0-1 no Tupeji. Correto, via Tuzulu no 0, Taubaté. Correto, chega para pushback e acionamento. Torre Gol 1098 na posição 07 para o pushback e acionamento e posteriormente copia, faz a, copia a criança. 1098, está autorizado, pushback no 7, aguardando 4. Autorizado, pushback e acionamento, aguardando 4, agora 098, obrigado. O Xerém é 074 no solo 50, libera à direita, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, monitorando a escuta. Via Alfa Kilo, no pátio 3, monitorando a escuta, 6074. 8.8, autorizado por 1.0, vento 1.90 graus, 9 mais. Já tive livre pausa, pista 1.0, gol 1.8.8.8. 1.3, cola correção, 1.0, 9.8, copia? Pronto, 4, gol no 098. Salvador para São Abraço, São Amorfe, 370 autorizado, ventos 1-0. Decolada 1-0, primeira curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. 1-2-0-8, controle Salvador, 5-1-6-6 no transporte. Está autorizado Natal 370 na área planeta 10, curva esquerda, Puca de Pá. Depois o Luno 0, com o controle 208 com, e o transponder 5160, Golo 098. Circulo 66. Confira? Circulo 66, o transponder. 5166, Golo 098. Pode ser o Paulo Taxi. Vai informar a própria Taxi com o 098. Está batendo 2008, passa 2008. Passa 2008, ponto central, na final. Passa 2008, após o aeronave na curta, a língua está se preparando. Passa 2008. Passa 2008. Salvador, com 246, agora. Com 246, aciona a identificação, desça via bombe para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Bombe 4 mil, identifica, retira a foto, deixa eu apenas confirmar, não, já chove sobre o campo, Thiago? Negativo. Azul 4062, autorizado interceptar nesta proa, reduza para 1809. Vai verificar na para 1809, 4062. 1972, desça para 2 mil pés, reporta Fuji LS. Ok, chamada. 2 mil pés, chamada Fuji LS. 4062, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 6. 2.096, 4062. 3398, para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Coisa for 20, mantendo 5.000, tá 3398, 050. 3398, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 6. 3 mil pés, 2016, tá 3398. Autorizado táxi, via parte principal, chama o próprio pódio espera da pista no 0, gol no 098. Autorizado táxi pelo pódio principal, vai chamar o próprio pódio espera da no 0, gol no 098. Passarei do 2298, autorizado no colégio no 0, vento 190 graus, 99. Livre decolagem iniciando, portaria 2222. 2098, controle. Solicitou que você possa sair da Azote. Tem condições? Afirmativo, saída Azote pro gol no 098. Entrando a primeira curva à esquerda, fazer decolagem. Curva esquerda, após decolagem, gol no 098. Azote. 2 gol 972, estabilizado. 962, continua a aproximação, agora de pista livre. Adeus, pista livre, 962. Então, 3398, reduza para 2009. 200, tá, 3398. Músico, 527, autorizado por 10, vento, 190 graus, gás baixo. 190, qual? Guarda mais lá. Até aí, deve posso. Seria 2018, deu com o 54, chama o controle. 120.8, uma vez. 120.8, 2228. 25, Goiânia, 354, correção, copia? Copia, 354. Salvador Aracaju. 230 nível autorizado, via uísque 33, decola da 1-0. Primeira curva esquerda, na saída Puca, Jango, Aracaju. 1-2-0, entra controle, 5-1-7-0, no 3-4. Autorizado 230, Puca, Jango, Aracaju, eu fui 33. 5-1-7-0, 2-0-8, 1-3-5-4. Pode chegar para a pista de acionamento. Está pronto já, 1-3-5-4. Veja, após aeronave da Guri Ibirá e da Guarda, está autorizado para o chefe do quadro, chefe do quadro e taxa. Veja, após o gol, está nesse, que é o 354. Juliette, voa 988. 1888, segue Juliette, portão 7. Juliette, por 07, voa 988. Azul, 4062, continua a aproximação, aguarde que está livre. Controle Salvador, muito boa noite, Bono 222, passando nível 220, para o nível 150, informação Foxtrot. Aguarde. Centro 3398 para o localizador, curva direita para o 135, reporta estabilizado. 135 para o local, reportará, 3398. Clono 228, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voa direto e passe. 050 autorizado, exato, clono 228. Q1972 no solo A57, libera a direita, taxi via Alfa, chinesa, taxi via Juliette, mantendo a disputa. Alfa, chamante da Juliette, nosso globo 1973. Azul 4062, na escuta? Na escuta. Deixa eu pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós, que negar no zero no meio. Pouso 10 do 40 no 2, 10 no meio. Táxi 354 com 164, até na Recife, 12h50. Pegue o táxi, chame o ponto, prova do ponto de espera da pista 10, o 1354, que é negado no 0 no meio. No 0 no meio, chamar. 354. Olha, eu gostaria 2228, para essa informação, você está pro 310. 2228, ciente, após voa elefa. Ciente, após desvio, voa elefa, 2228. Está 3398, chama a torre 1895. 1895, está 3398. Salvador, boa noite, tá 3398. Tá 3398, continue a aproximação, aguarde pistaria. Tá 3398. Azul 5001 no portal 01, tá autorizado o X10, chama para o carro. Thank you. Azul 4062 no solo 00, libere à direita, taxi via Alfa Kilo para o pátio 3, mantendo a minha escuta. À direita, Alfa Kilo, pátio 3 na sua escuta, Azul 4062. Gol 1972, Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, gol 1972. Autorizado pouso 1-0, vento 220 graus, 8 nós. 1-0, pouso autorizado, tá? 3-98. 1-0, 98, após o pouso da aeronave na curta, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Após o pouso da aeronave na curta, alinhar e mantém na 1-0-1-0-9-2. Salvador, gol 1228 solicita desvio à esquerda da rota magnética 045, aproximadamente 20 milhas. 22800 do desvio, desça para 3000 pés, ajustando o 0 no meio, reporta para o ano Duna. 3000 pés, o 0 no meio, vai reportar para o ano Duna, livre desvios, gol 1228. Será a posição 3 Lima do Pátio 3. Obrigado, 098, autorizado decolagem no 0, vento variável com 08 nós. Autorizado decolagem na pista no 0, sentido vento, com 09. Pronto, 0, 354. 354, após a relógio da aeronave da companhia, autorizado, ele é mantém no 0. Ele mantém após 354. Decolou ao 05, chama o controle, 120.8, bom voo. 208, um ótimo anão, 109. Controle de Salvador, boa noite, igual 098, decolado, Zac. 098, contato radar, simulatório nível 3707 da Zac. 3709, 109. Foi o 001 com 83 a bordo, 4 horas e 42 em economia, Fernando Sandalo. Falou, papá, para o carro. Quem sabe? 83. Sim, segue o táxi. Chame pronto do ponto de espera da pista 10, que é legal no 06, o azul do 5001. Segue o táxi, chama pronto da espera da 10 azul 5001 com 06. Desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado LS X-Ray, vai reportar estabilizado. Voando 228. Grupo 246, estabilizou? 10, vento variável 069. Para a reclagem, 354. 11895. 11895, 246. Controle, o passarinho 2228, a sua distância possível coordenar a proa direto de conquista? 2228, aguarde coordenação. Salvador, voo 1246. 1246, continue a aproximação, aguarde pista livre. Azul 5001, neste momento tem um ponto de espera, azul 5001. Dona, o gol 1228. Dente. O 246 autorizado pouso, pista 10, vento variável 5 nó. Sente, 246. No 354, decolou ao 08, chame o controle, no 0258, bom voo. 08, boa. Liga 230, sai da PUCA. 230, POCA, 354. Sul 5001, na ponta por 0 na zona curta, autorizada, né? 1-1-0. Ponto 0 246, no solo é 09, libera à direita, taxi via Alfa Juliette para o portão 2, mantendo a minha escuta. Direita, Alfa Juliette para o portão 2, na sua escuta, 246. 246, eu poderia confirmar a condição do vento na final, na curta, para tudo? É o 246, recebeu o vento de caldo de aproximação e 18 nós de travessa. Gente, e a informação, o gol 246. 1228. 228, torre 1985. 1985, gol 1228. Passaria 2228, chama Recife, frequência 1228, alterna 260. 2228, 260, obrigado, passaria 2228. Torre Salvador, muito boa noite, Gol 1228, estabilizado S-X-Ray, pista 10, baixada e travada. Gol 1228, QNH 1016, autorizado pouso, pista 10, vento variável 5 nós. 1-0 no meio, pouso autorizado, pista 10, Gol 1228. Contato radar, Silva para 320, boa Leda. Sobe 320, voando Leda, azul 5001. Posição com 246 da Gol? Posição 04. Ah, ok, 04. 3545, alterna 2625. Boa no 354, boa. T28, no solo 104, Ribeira Gereira, taxi via Alfa, Juliette, para o portão 10, mandando a minha escuta. 001, chama o Centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. 2835-351, azul 5001, obrigado. 1251, secundária, bom voo. 251-5001, obrigado. Papatango, Lima, Hotel, Hotel, aciona a identificação, transportando enfermo, desça para nível de voo 050. Desça para nível 050, o Lima, Hotel, Hotel. Salvador, pronto, boa noite, porta 2511 do Airport CO2 511, scope identity, descent flight level 060, reduce your speed to 240 knots. Continue to level 060 and 240 knots, report CO2 511. Do Matel Hotel Control. Control de Matel Hotel. Oi, na proa de Duna, tem condições de manter a presente velocidade até Duna? Afirmo. Boa Duna, mantém velocidade, o Lima Hotel Hotel até mais, 2400. E a condição de incrementar, incremente o Lima Hotel Hotel, segue como número 1 na aproximação, incremente a velocidade. Incrementando a velocidade, prova de Duna, o Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, controle? Controle Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel está fazendo desvio? Negativo, está aprovando Duna, aprova 034.